Lição 8. Bom apetite! Zwei. Nachdem wir die Speisekarte kennen, geht es jetzt ans Bestellen. Faz favor. Já escolheram? Já sim. Para mim, uma sopa de legumes. Desculpe, servem meias doses? Servimos, sim. Ah, então traga meia dose de caldeirada, faz favor. E o senhor o que deseja? Eu queria um caldo verde e depois um bife com batatas fritas. O bife é bem ou mal passado? Médio. Muito bem. E para beber? Uma água sem gás e meio litro de vinho tinto da casa. Eu prefiro vinho verde ou vinho branco. Então, traga-nos uma garrafa de vinho verde. Pode ser Quinta da Aveleda. Sim, senhor. Bom apetite. Obrigada, igualmente. Desejam sobremesa? Sim, traga-nos morangos e um pudim caseiro. E duas bicas, faz favor. A conta, faz favor.